cidade de Jope, em oração, Pedro viu um vaso, grande revelação. Animais e aves, e uma voz a dizer: não chame comum o que Deus veio fazer. Oh Senhor, teu amor nos alcançou, gentios e judeus, em ti somos um só. A graça que nos une, o Espírito a nos guiar, na verdade, Senhor, a vida vem nos dar. Três varões enviados, com fé a caminhar. O Espírito falou, sem duvidar. Na casa de Cornélio, o poder desceu, e todos foram cheios, o dom se fez em Deus. Oh Senhor, teu amor nos alcançou, gentios e judeus, em ti somos um só. A graça que nos une, o Espírito a nos guiar, na verdade, Senhor, a vida vem nos dar. Em Antioquia, juntos a ensinar, discípulos chamados, prontos a amar, e a mão do Senhor com eles a trabalhar. Na unidade, ó Pai, vamos te glorificar. Ó Senhor, teu amor nos alcançou, gentios e judeus, em ti somos um só. A graça que nos une, o Espírito a nos guiar, na verdade, Senhor, a vida vem nos dar. E worship, acústico, Vitor, piano, 72 BPM.